preto. O que você quer ser quando crescer? Alguém preparado ou alguém a se conhecer? A vida nos ensina coisas passo a passo. Os anos passam e o ensinamento se mostra raro. Portas fechadas na cara, tem que ser forte pra encarar dificuldades, barreiras, situações a enfrentar. Sua personalidade sofre variações, muda-se caráter, atitudes, ações, problemas. Vários mudam nosso curso, nos levam a novos lugares, acalma a tumultos. Você vai ver muita coisa, ou talvez mais do que já vi, mas nunca deixe o dia de acreditar em si. Visual, material, costumes, gostos, paixões, revelações, aparições, desgosto, saudade, longitude, plenitude, perseverança. Acorda preto, o tempo passou, você não é mais criança. Não veste mais shorts, sai pouco na rua. Profissão, alteração, a vez é sua. Estudo, trabalho, coisas a fazer. Agora não tem como voltar, agora é com você. Faço o possível pra viver em paz, disse uma irmã de Mochi. Fique os pés no chão, fique sim. Os mais velhos vão falar e você vai escutar. Assim como eu mudei muita coisa e você vai mudar. Aquela briga do passado não vale a pena, tanta treta, isso é fato provado. Quem diria que um dia eu iria falar com você? Mas esse é o tempo, quem nos ensina a viver. Hoje você porta o microfone, amanhã pode ser o violão. Necessidades, momentos, situação é situação. Necessidade muda a cabeça do peão. Dinheiro muda mais ainda. Amigos, mulheres, mudanças repentinas. Uma palavra feminina e você é outro homem. RG novo, SIC novo, um novo nome. É por isso que eu digo, insisto, repito, um dia você chega lá, ainda tá no caminho.